Adoradores MCs. Periferia, a baseada não para na praça, a força alastra. A ideia de revolução espiritual, do imperfeito ao sobrenatural. Sem baixo astral, sem preconceitos, viemos pra fazer direito, pra incentivar vidas. Do centro ao gueto, brancos e pretos, em uma só voz, conjugar o verbo usando nós. Não estamos sós, a certeza tá naquele que viemos exaltar. Ei, amigo, não desiste, mesmo que seja embaçado o trecho. Você tem valor, mas é imensurável o preço. Não trate com desleixo cada oportunidade de viver. A promessa é vida e novidade. Basta entender que nunca é tarde para refazer. Se for muito tarde, logo vem o amanhecer de vitórias, conquista e glórias pro novo dia. Pra quem crê que mudar o mundo não é utopia. Se liga, ele tá te dando um novo dia. Um novo dia, um novo dia. O hip hop que intercede por ti. Jesus na cruz entregou por ti pra mim. Adoradores, Jesus em primeiro lugar. Até o clarear, fique me louvar. Adoradores, o hip hop que intercede por ti. Jesus na cruz entregou por ti pra mim. Adoradores, Jesus em primeiro lugar. Até o clarear. Lembrança pra curtir, não se desistir. Que a noite a nós comprova, prova, Deus é amor. Conta amor, não há quem possa. Reuniu adorador MC. Cristina pro canto, hip hop, tem sete fugir por mim. Esse nós volta. Fogo na cena, levando a palavra no canto falado. Tá com Jesus, não tema, ele anda do solo. Se pega fogo na arena, linha em si. Bem soldado, Jesus Cristo é o Senhor. E o diabo derrotado. Hip hop não salva vidas, quem salva é Jesus. Jesus pronto pra briga, botou rap como luz da cruz que se entregou. Por isso eu faço uma história de amor, nova história. Os picos, certeza, quer te embregar na cerveja. Mas porque as brega veja é melhor ir pra igreja. O hip hop intercede por ti. Agradeço a Cristo pelo hip hop ainda estar vivo com. Digo comigo, amigo, me interligo com Cristo. Por isso sigo e prossigo convicto na minha vitória. Agradeço a Deus por guiar os passos seus, os meus, os teus, a nós até a volta. Adoradores, adoradores MCs. O hip hop que intercede por ti. Jesus na cruz entregou por ti pra mim. Adoradores, Jesus em primeiro lugar. Até o clarear, fique louvar.